Mendes em 7-3, durante a digitalização de arquivos resgatados do subsolo de Genebra. Um sinal foi detectado, não por algoritmos, mas por pesquisadores que insistiam em escutar com o corpo. Era um ritmo? Duas ondas cerebrais em sincronia perfeita, pulsando como corações que nunca deixaram de bater. O sinal vinha do arquivo fantasma, um backup criptografado do protocolo Eros, ativado apenas por quem ama como Eleus e Thalia amaram. Seus corpos repousavam em cápsulas lacradas, com EG registrando ondas teta em 6-3 Hz, a frequência exata do sono profundo. Níveis de oxitocina estáveis, como um lago sem vento. Zero atividade na amígdala, nenhum medo, nenhuma ameaça. Onde o tempo...